Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower, it's in every living thing. Cheetahs need to eat, run antelope. Your first name is King, last name is Dumb. 'Cause you still believe in everyone. Dust to sun. Atoms in the air, organisms in the sea. Sun and yes, man, are made of the same things. Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom! Freedom. Curtida da semana. E a nossa curtida da semana aqui no Front Transamérica vai até o Facebook para a fanpage do Parque das Aves, um dos principais atrativos turísticos da região fronteiriça e considerado o nono atrativo mais bem avaliado do Brasil pelos usuários do portal TripAdvisor. Na fanpage do Parque das Aves, o internauta pode acompanhar quase que diariamente fotos e vídeos mostrando ali os trabalhos de preservação realizados no local e também a interação entre aves e visitantes, que é um dos pontos altos, né, da visita ao parque. Muito mais que um jardim zoológico, na definição comum, o Parque das Aves é um centro de abrigo e reprodução de espécies ameaçadas de extinção, dando assistência até mesmo a espécies exóticas como os flamingos, além de exemplares da fauna local resgatada em ações da Polícia Ambiental. O Parque das Aves abre todos os dias das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde. O ingresso para os moradores de Foz do Iguaçu custa apenas R$ 6,00, enquanto que o valor mais alto para estrangeiros e brasileiros residentes em outras localidades sobe a R$ 30,00. O link para a fanpage do Parque das Aves no Facebook está sendo postado agora em nossas redes sociais, Transamérica Foz no Facebook e arroba Transamérica Foz no Twitter. E vamos a mais um rapidíssimo intervalo aqui na programação do Front Transamérica, não sem antes, né, convidar você a participar da ação fotográfica promovida pelo Complexo Turístico Marco das Américas, a ação Dia dos Namorados no Marco, para você e seu par romântico irem lá, né, tirar uma foto romântica junto ao Marco e premiar as 6 melhores imagens com jantar no restaurante Cabeça de Vaca. A votação será feita pela internet na rede social Facebook. O prazo para envio das fotos, atenção, hein, é o dia 25 deste mês, agora quarta-feira. Outras informações você encontra na fanpage do Complexo Turístico Marco das Américas, que está disponível aí no Facebook. Intervalo agora, daqui a pouquinho, hein, tem o 7 a 1 da semana aqui no Front Transamérica. Estamos apresentando Front, aqui na Transamérica.